5, declara o Zono 9, controle 1208, boa tarde. 208, está 3605, bom dia. O 9600 está para 2000, está autorizado em LSX, sem reporte localizador. 9600, chama localizador. Salvador, 3605, boa tarde. 3605, boa tarde. Contato radar, subindo para o 360 na saída da Elba. 360, saída da Elba, 3605. 3605, pode falar direto para o Israel? Autorizado, líder. Líder, 3605. 2230, estabilizado visual. 2230, complete aproximação final e torre, 1.9. Gente, complete, chama a torre, 1895. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, passaredo 2230. Uma papatilo pro Siga. Clear line up and wait to runway 10, Azul 4089. Line up and wait 4089. Espaço 2230, reporte externo, baixar travado. Gente, uma milha pro externo, vai reportar, 2230. 2328, autorizado, portão 01, via Juliette. Confirma o fogão na 328? Zero modificou o portão para o 01, está autorizado. 01, agora 3-2-2. 315. Atento da Juliette, tá livre, vai aguardar a liberação do portão 3. Atento da Juliette, vai aguardar o 3-6-3-5. Ser 2230, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 no 00 graus, 16 nós. Gente, livre pouso, 2230. No 4089, airman 23, solda o controle fixo, 120.8. 120.8, is it 4089, good. Black Drive? Ainda não, tá previsto pelo infraero, portão 3. O tráfego do 3 ainda não solicitou. Ah, ok, obrigado. Pause. Azul 4089, radar contact, climb Delta 350, dial depart. Climb 350, dial departure, Azul 4089. Neuron 41 está cruzando 050, se autorizado, voa duna. Mantenha a chegada, desça via 2000 pés, de redução para 200 nós. Desce via 2200 nós para reduzir o neon no padrão. 1600 estabilizado, avistando. 1600 torre, ONU 8.95. 8.95. Tem reporte localizador. Reportará localizador, meu, no quadro. Salvador, it was a 4-0-9. Go ahead. Could you say again the flight level? We are cleared to flight level 340, is that flight level 350? Cleared to flight level 340. Okay, check it, 340. Thank you. India Serra, baixou, travou. Gente, continua a aproximação, avistada, agora a liberação para o pouso 600 Gol. 600. Papá Romeu, Romeu Eco Índia Controle. Reporte para subida para o 065. Tá 2230, solo 25, direita via Eco 219. É, confirma via Eco. Como é que vai? Logo a próxima direita agora. Vai liberar. Mandando 500 pés após no farol da Barra. Fox Lima. 600, checado 3, 100 graus, 18, 9, 1013, pouso autorizado. Autorizado, bom. 2230, passada do livrão. 2230, vai manter a cidade Juliette, aguardando ingresso para o pátio 3. A posição é a 2. Da Juliette, para o pátio 3, a posição é a 2, o 2230, passaredo. Vai direto ao destino e subindo para o 06. Recife, na frequência no 251, alternativa no 3325. 251, 3325, obrigado. Localizador 6141. É 6141, torre 18 decimal 95. 2230, informa agora a posição 3 do pátio 3, ok? Posição 3 do pátio 3, 2230. Torre Salvador, Oxanel, 6141, estabilizado já. 6141, 7, continua a aproximação, aguarde pítulo 0 livre. No 600, sola os 28, direito 29. 29, é grato. Xené 6141, cheque o trem, vento 100 graus, 159, altímetro no 03, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso, trem baixo checado, 6141. Pode confirmar o vento? Confirmo, 100 graus, 16 nós. 100 com 16, obrigado. Decimal 25, 6385. 6305, pode ingressar na Juliette. Pode ingressar, aguardando o TAM iniciar para prosseguir até o 3. Aguardando o início do táxi do TAM, é para sair para o 3, o 6305. Salvador, TAM 3, número 3, está pronto para o táxi com 168 no POV, 3 horas e 40 de economia, gerando o 3. 1895 a torre, 1013 o ajuste, está livre do 3193 até o ponto de espera. Livre até o ponto de espera, 3193. Valeu! Direção do Pac 3 para a posição 03, o 2230, passa a lenda. Está livre, posição 3, Pac 3. Obrigado, senhor. Bom dia. Meu Fox Trot Lima, reporte outra vez esse assunto. Atalha o Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, chame em torre 198, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Meu Serra Novembro, isso até o 050 na chegada Mari. Até o 050 na Mari, Ronda Serra Novembro. Pelo 041 Fortaleza, faz cópia. Pronto para cópia. Autorizado, Fortaleza 370, Pesuru no 9, decoda 10, esquerda, Momo Frot. 120, decima 8, 5460. Fortaleza, nível 370, a Pesuru no 9. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Frot. Controle saída no 208, transponde a 5467. Jogou 1041. Correto, chama pronto 1041. Vai tomar pronto, 1041. Chaneme 141, solo 32, direito, 1219. Do 93, declaração autorizada, pistola 0, 100 graus e 15 nós. Circulação 10, 193. No 600, próximo a Juliette. 600, até agora não temos informação do seu portão pela infraero. Estou aguardando informações, ok? Ok, vai aguardar então antes da Juliette. Vou no 600. Fala com o 806 para o pushback estacionamento, gate 612. 612, aguardo só um instante, eu estou na posição 10, já deve iniciar táxi. Vale. Para o táxi, 732, 106, alterna João Pessoa, 4 horas e 10, com 152 a bordo. O Salvador, mais 7 minutos. Hotel Juliette Serra, mantém-se visual, meu pé, escorredor forte, informe, direção do corredor Interlagos. Hotel Juliette Serra. 47. 43, livre, chame táxi, 3. Solo Chaneme 1141, livrou. 6141, reporte antes da Juliette. Montará antes da Juliette. Confirma 5447, está livre de posicionamento, Chaneme. A informação para o GPS, gentileza. Tenso visual, corredor forte a meu pés. Chame entre Salvador 2013. Chame para ingresso no corredor Interlagos. Confirma informa na Interlagos. 0, posição 7 após passagem do aeroporto da TAM. Livre posição 7 após a passagem do aeroporto da TAM. Voo 1600. Avianca 6141, no portão 10 após. Seguindo o gol. Seguindo o gol 10, 6141. Voo 806, coordena a equipe de solo. Após passagem do aeroporto da Avianca, está autorizado seu pushback. Após o Airbus, confirme da TAM ou da Avianca? Da Avianca.

924, Marcel, segundo recorde. Sorte Lima, tráfego avistado, reporte solo controlado, 100 graus, 15 nós, para o pátio da EBTA. Reportará solo controlado, Fox 10 nós. Salvador 35447 para o táxi, tem 62 a bordo, 430, alterna Palmas. Autorizado em frente, Índia, após 1895 no ponto de espera, 1003 o ajuste. Autorizado Índia, ponto de espera, 1895, 5447. Hotel Juliette Serra está ingressando internado. É tipo rotatória, Hotel Juliette Serra, já me avisou com o carro. Para a rotatória, informará o Hotel Juliette Serra. Tudo boa tarde. 208, boa tarde, obrigado. 4, posição 8 para push? Ainda não, poderia confirmar até que horas vale o nosso plano, também enrolado os dois por aqui. Até o 05 da Páscoa. Até o 05, não, relaxa, não dá, obrigado. O meu Fox Trot Lima no solo, os 3 nós, já começa livre. 3193, chama o centro Recife nas frequências 251 na alterna 3325. 251 na 3325, boa. 2 horas de autonomia, alterna matéria. Ponto Espera, via Índia, 1895 e 1013, o ajuste. Aqui autorizado, da Ponto Espera, via Índia, 295 e 1013, boa. Então, Juliette, já estabilizou algum campo? Afirmativo, tá visual. Chama a torre em 1895 para ingressar no circuito de tráfego. Até o Juliette, já. Serra Novembro estabilizado? Estabilizou no momento, Romeu Serra Novembro. Serra Novembro, complete sua aproximação LS, chama a torre Salvador 1895. 1895, boa, Romeu Serra Novembro. Afirmativo 3283, agora de fora. Então 3805, cópia. 340 Guarulhos, autorizado, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após, conforme. A saída é da Eoli, da Bridge. Após Bridge, AP Zulu 16, o controle é 120, decimal 8, 5513. Oh, é 1183 o conto do, a frequência da torre, então eu estou conseguindo contato. É 1895, 1895, chama agora. Ok, 1895. Controle Salvador, muito boa tarde. É o trip 5447, decolou na sua escuta. Nada na decolagem, submotel 200, no perfil Momo. 200, perfil Momo, trip 5447. No 7, tá visual com o aeródromo? Afirmativo. Autorizado, presente final no 7, reporte na curta, baixar travado. O hotel Juliette Serra. Papá Romeu Sierra Novembro, checa o trem de pouso, vento 100 graus, 18 nós. Tráfego à esquerda, aproximando para a vertical, cabeceira no 7, o helicóptero não interfere na sua aproximação, livre pouso, pista 10. Romeu Sierra Novembro. Livre pouso, não no 0, está com o trem baixado e travado, ciente do tráfego, tem o tráfego no TQR, Romeu Sierra Novembro. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 06, ponto espera, dono 09. Boa tarde, boa noite, 06, mantenha o ponto de espera, observe o tráfego na final. Após a passagem do tráfego, aliás, manter a pista 10. Após a passagem do tráfego nacional, a gente manter 10. Bom, puxa só. Então, 3283, confirmando o nível que deseja voar. 1-3-0. Autorizado 130 Aracaju, decola da 10 curva à esquerda, saída Conde, 120 decimal 8, 5524. 130 curva esquerda, controle 12080, transponder 5524 para 3223. Tomando saída Conde à esquerda, chame pronto, puxa acionado. Conde, questão 32. Como é que o Indy modulou para o controle? Afirmo, aqui em Platão 08. Seguinte, aguarde transferência ao centro Recife. Aguardo. Hotel Juliette Serra, final 1-7, baixar travado. Pouso autorizado, pista 1-7, 100 graus, 16 nós, Hotel Juliette Serra. Serra. 85, alterno 2545, coordene diretamente com o mesmo. Chama 12685 ou 12545. Muito obrigado e boa tarde. Romeo, Romeo, Serra 90, no Solos 44, direito 219. Direito 219, Romeo, Serra 90. Romeu, Sierra 90, confirme o estacionamento. Pátio 3. Pátio 3, apenas para informação, é, apenas para desembarque e abastecimento, não está podendo permanecer no pátio, ok? Para pernoite é pátio 4 ou 5. Ok, vamos apenas abastecer e prosseguir. Afirmativo, então ingressa Alfa, Juliette, pátio 3 também. Alfa, Juliette, pátio 3, nível, não vai nada. Para fazer o follow-me até o estacionamento, tentando a viatura, ok? Seu táxi até a Oscar, tentando a viatura para o estacionamento. A Oscar já é a entrada e na sequência o follow-me vai fazer o follow-me até o estacionamento. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5240, cliente da Papá. Trip 5240, assina identificação, de se mantém o nível de voo 050 quando pronto, chega na Mare, procure Mare. Cliente, o 5240 perdeu contato com o centro Recife, na frequência 260-288, já passou o Bizute, só mantém ainda o nível 170, não conseguimos mais contato, está presente então pro de Mare. O senhor informa lá para nós? Afirmativo. Vapor de Mare, desça para o 050. Trip 5240. Faz o sistema ideal para o 050 na Pro de Mare. 5240 da Trip. Obrigado. Hein? 320. Chama a Flor de Salvador. 1-8 decimal 95. Sou em Salvador, esse é o Gol 1806, passando 2300 na boca. 1806, contato radar na decolagem, submantendo 2306 na boca. Boca 230, 1806. A viatura da Infraero está deslocando aí pro pátio 4. O senhor pode taxiar um pouco mais à frente, deixando essa interseção livre, que ela vai fazer o follow-me na sequência. Ela está aqui no ponto médio da pista 17T5, via táxi em Mike. Ela vai ingressar aí pela cauda do seu tráfego e vai fazer o follow-me na sequência. Ok, a viatura já está prestes a prosseguir do pátio. Só deixa só a interseção Oscar livre e a viatura vai fazer o follow do seu estacionamento. No 394, Salvador pro Galeão, já temos aprovação, número 1 para cópia, só instante, por gentileza. O tráfico chamou o solo anteriormente? Foi o Passo Parelho, 2231, vitória conquista, 1-0. Seria o 2230, não é isso? É, do 230, foi isso. Nada, 2230, já temos aprovado 180, número 2 para cópia, só instante, o Passaredo. A viatura já posicionou, pode seguir o follow me então, estacionar a frequência livre, até o Juliette Serra. Zero, confirme livre pouso, 100 graus, 14,9. Puxa. Ok, livre pouso, passado travado, né? 3, 2, 0. 394, copy. Galeão autorizado 360. AP Zulu 10, SMAP, Luffy, tenha paz conforme. Decolada 10, direita da El Leda Bridge. 120, decimal 8, 5516. Chama Bob. Passarei do cobre. Prossiga, passarei. Conquista autorizado 180, direto. Decolada 10, direita, árvore, árvore e após direto. 1208-5511. Conquista, árvore, lepa, 1208 e 5511 no transporte, passeio 2230. Chama pronto. Whisky, Serra, Tango, prossiga. Pode 4. Tomativo, Valência, Guarda de Copa. É o 040? Gente, aguarde o escravo. Posição 4, puxa acionar, aguarde só um instante. Aguarda para o instante. Boa noite, Salvador, boa tarde. Chegou no 600, sempre papá para Natal, nível 390, por favor. A 12 horas, 10 milhas, nivelado 210, chame Recife 12685, alternando 2545. Subimos até 190. Aqui é 190, 265, 2545, obrigado, senhor. Ok, Certo, em cópia. Valença 040, direto, decorda da 17, curva direita da EL, 1208, acione 0260, corrijo, 0117. Correta, torre em 118.95, ajuste 1012, confirma transporte em ferro. Negativo, é normal. Gente, chama a torre para prosseguir. Falou o bônus 754 no 8, agora sim, pronto. Faltam 8 livros, chame táxi. Chamarei 54. Gol 600, cópia. Tá cega, senhor. Natal 370, Pesulu 10. Decolada 10, esquerda, Pucas e Pá. 1208-5515. Realizado Natal, nível 370, de Amper Zulu 10, decolada 10, com Pucas, transição de Pá, com sua saída 1208, transponde a 5515. Chama pronto, 600. Chamará. Trip 5626, boa tarde, acende a identificação. Trip mantém um 040, chega da bomba. 040, bomba, 5626, identificou. É o gol no 041 para pushback acionamento no 05. É o Gol 1041 para pushback acionamento, 05. 05 livre, chame o táxi. Livre da pushback acionamento, chame o táxi, Gol 1041. Diga. Pode iniciar a descida da Lagoinha? Quando pronto, vou me livrando para o 040. Quando pronto, reportará para o 040. 562, agradeço. LBLS, isso para 2 mil pés, ou time de Salvador, Mariano 2, informe que está precisando Lucas e Adão. Controle Salvador, é o Trip 5240, autoriza a liberação de restrição de velocidade de TAP? Afirmo, velocidade é critério, descendo a partir de agora para 2 mil pés, ou ajustado 1012, livre LS, informe que está precisando Lucas e Adão. 5240. Trip 5240, completamente com referências visuais, ajuste no 0 no 2. Se autorizado, tem condições de voar da presente proa, a proa de Simbra, do Índia Sierra, por meios próprios. Ciente, mantenha a chegada na área, chame estabilizado. Outro Trip 5240. Mantém então e portal estabilizado. Até o através do portal 612, com o voo 754. Nosso 9612, vai. Volta 32830 na posição 02 para o push, acionamento. 32830-2, aguarda push. Volta 32850, com 184 a bordo, 3:58 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. 3805 até o ponto espera autorizado, 1012 o ajuste, a torre 118.95. Até o ponto espera autorizado, 2025. Salve Salvador, Gol 394, de acionamento, estamos no 29. Portão 9, livre, chame o táxi. Já acionamento, estou no 394. 754, observa o tráfego puxando. Retorno pro Chibeque, tá autorizado a seguir o TAN, ponto espera 1895, 1012 é o ajuste. 1012, segue o TAN, na espera 1895, volta 754. Então, 1233. Siga. Sua autorização para São Paulo, 1033. 1333? Afirma. Só está de quatro. É o Gol 1041, para o táxi. O PUB é de 99. Zero quatro um, autonomia 3:45, alterna Recife. Marinho, ponto espera 1895, 1012 é o ajuste. Livre táxi, como o número 2 atrás da aeronave da companhia, número 3, corrigindo. No ponto de espera 2295. 12 de aguarda, troca de Dorolo, tá puxando. Meia, identificação desse mantenimento do 050, chegada na área. Para o 050 na área, 41 ponto de espera pronto, está 3805. 3805, autorizado Leandro, decolar pistão 0, 100 graus, 15 nós. Autorizado a linha, decola 3805. Oi, Salvador, voo no 754, boa tarde. Boa tarde, 754, mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, o último de terra, Tango, está acionado com dois a bordo, solicito instruções para o táxi. Luiz Serra Tango, táxi autorizado à direita via Vapá, chame para ingresso para o pistão 7. Para o táxi, gol no 394, também 172, alternando Campinas, autonomia 0340. Estabilizou no localizador o trip 5240. Trip 5240, complete aproximação, ele é em torno de 1895, obrigado. Firmo, reduza para 239. Trip 5240, cordial, boa tarde. Estabilizado no localizador, fui LS visual com a pista. Gente, 5240, boa tarde. Reporte o externo, aguarda a liberação para pouso. Reportará no externo, 5240. Pra porra, 208 é o controle. Já tô em 295, é o controle. Estamos a 3283 para o ponto. 3283 está na guarda apenas da aeronave da Gol passando reta guarda, pois será liberado. 3283. O Fox Lima, PLB? 5 a bordo, 1895 prossegue com a torre. 8, lugar. Controle 1208-3805. Torre, o trip 5240, passando externo, baixado e travado, final 02. Liga Sonar, chame táxi, decolagem Romeu, Fox Fox Lima. Trip 5240, continua aproximação, aguarde pistão 0 livre. Aguardando pista, 20 livre, 10 livre, 5240 da tempo. Ono 754, 100 graus, 15 nós, decolagem autorizando. Decolagem 0754. É o Leda Bridge. Após Bridge, é Peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu e após Conforto. 120, decimal 8, 5533. Autorizado 310, confirma a rota para São Paulo com Glândia, Paladão 90, pela direita. É o Leda Bridge, Peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após Conforto, 208, zona 5533, do gol 1233. 5533, no 333 chama pronto, puxa só. Valeu. Oi, Salvador, gol no 394, ponto de espera da 10 na sequência. Gente, no 394, mantém o ponto de espera. Trip 5240, pouso autorizado, pouso no 0, 710 graus, 16 nós. Autorizado, pouso na 10, 5240 da trip. 1208 0123. 208, tem um bar, bom trabalho. 1041, observa a TR da trip curta final, após o Léo manter a cabeça no 0. Após a TR da trip, tem que manter no 0, 041. 1754, contato radar decolando, se mantém o nível de voo 390, saída PUCA. 390 na boca, quando possível eu gostaria de voar de paz, 5-4. Sim, ele mantém esse futebol. 17, como é que é? Ah, possibilidade. Mono 754. Obrigado, 54. Do 416 completa a redução até 2109. O tráfego evoluindo o setor norte-nordeste de Salvador. Irá segui-lo como número 2. 210, 241, 46. O meu Fox Touch Lima teria da presente condições de decolar na vertical, fazer o 180 e pôr o farol de Itapuã. Puxa, me táxi. Eu puxo, vou dar para o táxi, que passa a rede. Os pés na ponta do farol, agora de transferência. Ali, o meu Fox está aqui. Agora sim, você está na decolagem, o meu Fox está aqui, ó. 241, vou para o meio. E na decolagem, eu posso ir lá de volta, quer ver que você é? Da presente, pro do farol, aguarda a transferência, meu Fox Trot Lima. 25240, solo 07, direita é com 219. 1219, 35240. O meu Fox Trot Lima é quadro 07. Quando bloquear o farol de Itapuã, chama o controle 128. Positivo, quando bloquear o farol de Itapuã, chama na 1208, meu Fox Trot Lima. Sierra Tango decolado ao 07, à direita estou com o helicóptero na ponta fora de Itapuã, mantendo 500 pés no corredor. Axé, chama o controle agora no 20.8, decolado 07, está volta, Sierra Tango. Certo. Bono 041, vento 110 com 14, pista 1-0, decolagem autorizada. Tempo de decolagem iniciando, bono 041. Bom. 01 aguarda no 333. Aguardando. 0, 7, dá presente, solicita cancelamento para seguir 1.500 corredores, meu país, né? Posição, gol no 394. Aliás, eu mantenho agora no 394. Ali mantenho no 0, gol no 394. Certo. 7, tá mantendo a saída, aguardando cancelamento. Autorizando 110 com 14, 1.012 no time, como é que você é? Boa tarde, Papa Romeu, meu Fox Trot Lima. Papa Romeu, meu Fox Trot Lima, 500 pés, litoral de Salvador, informe através de Fora da Barra. Positivo, chamando através de Fora da Barra, meu Fox Trot Lima. Ativo, trip. Tem condições de ingressar no pátio, observando o passarinho desse todo pushback? Prosseguir com segurança até a posição 3? Afirmo, trip 5240. Então está autorizado o ingresso, trip 5240. Autorizado o ingresso, pessoal, com passarinho, trip 5240. Paulo, boa tarde, Xané, 6315. 6315, Guarulhos, aguarda cota. Aguarda. Vamos a 3283 para o táxi 142 a bordo, 2 horas, Recife. Decolagem, submanteu 370, saída Momo. Saída Momo para 370, gol 1041. Já ingressando e aposta livre via Índia. Quilo Quebec Air. Quilo Quebec Air. Subiu mantendo no meu pés, em condições visuais, corredor axé, fome através fora da barra. Poderia voar direto 2500? 94, 100 graus, 1049, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 10, bom 394. 120, decimal 8, 5552. 5 Recife, tá 3805. Tá 3283, aliás, e manter a pista 10. Quero manter a bater 1-0 na 3282. Deixa eu puxar essa lá. Pode chamar. Controlador, passo parelho para o táxi 61 na bordo, 4 horas e 45 autonomia, alterna Salvador. 3-0, autorizado táxi, Índia, quanto espero no 018-95-612. 1002 no ajuste, táxi Índia, no ponto espero da 118-118-45, passo parelho, 2-2-3-3-3-0. 118-95, correto, chama pronto. Chame no ponto espero a 3. Chamará no ponto espero a 112-95. Gol no 333, após passagem ATR da Passaredo, está autorizado seu pushback, chame táxi. Após passagem está autorizado, chama a táxi, gol no 333. 924, mantém o ponto de espera. Subir, mantém o nível de voo 360, pode cruzar 2000 pés, voo direto Leda. 2000 Leda, check, autorizado 360. Localizador 5626. Tipo 5626, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Salvador, muito boa tarde, é o 5626, no localizador. Meia, 2-6, trip, sente, continua a aproximação, guarde a autorização para pouso, pito no zero, 100 graus, 14 nós, altímetro no zero, 1-2 agora. Guardando, 5626. Ataque, com 1-6-0. Trip 5626, checa o trem, pito no zero, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós. Baixou e travou, pouso autorizado no 05626. 3283, declara 212, controle 120, decimal 8, Rogério. 208, boa. 116. Meu Foxtrot Lima, frequência livre 2345, chame para o retorno. Motivo está 3283. 3283, contato radar na decolagem, sub mantenha 130, seda Conde. 30 Conde. No 041, no chame centro Recife 2085, alternando 2545. Estabilizado azul, 41-16. 41-16, complete a aproximação LS, chame a torre em 1895. 1895, 41-16. O 1041, chame o centro Recife 2085, alternando 2545. 2685 e 1245, portanto. Passarei 4 no 6A. decolagem imediata, assim que autorizado? Certo, então aliás, mantenha observando a terra na curta, para a decolagem imediata, a embrada azul, uma milha do marcador externo. 4116, continua a aproximação, cheque o triângulo, a liberação, o vento é 100 graus, 16 nós, altímetro no 012, 737, gol alinhado para a decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada. Ciente, 4116. É 26, solo azul no meia, direita 1219. Direita 219, 1 9 24, vento 1-0-0 graus com 18 nós, altímetro no 012, decolagem 3 anos. 152 a bordo, tem 2:38, alterna Maceió. Alterna número 3325. 251, 3325, boa tarde, obrigado. TAM 3283, chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2575, 3283, boa. Secundário 2545. 2 no Pátio 3, observe o tráfego da Gol que está taxiando para o ponto de espera. Após passagem do Gol, autorizado ingressar Juliette, Pátio 3. Gente, após o Gol, Juliette 2-3. Passarelo está pronto, 2-2-3, né? Prontinho, passarelo. Observe por Zembraer da Azul, curta final, após olhar e manter para o zero. Azul, azul, a mim mantém. 2, 2, 3, 1. 1-9-2-4, colado 1-7-1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, a volta 1-2-4. Doutor Salvador, 1-9-2-4. 1-9-2-4. Chame. Contato radar na decolagem. Sub manter 350, saída PUCA. PUCA 350, 9-2-4. Janeiro 642. 2, prossiga. Tem que capa, autorizado, não, Recife. 142, autorizado 350 para Recife. Aperuísque 58. Decolo no zero esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 5564. Autorizado 350 Recife, Aperuísque. Decolando a 10, com curva esquerda, Puca, Aracaju. 208, 564. Champão. Sirene 6315, pushback, acionamento, posição 013. 6315, observe 737 retaguarda, após passagem do mesmo, autorizado, chame após passagem 737, autorizado, pushback, o Sirene 6315. Sequência livre. E chame no retorno, esse que você vai estar.